agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Ano novo, novos desafios para o turismo de Foz do Iguaçu e região da Tríplice Fronteira. Em Ciudad del Este, a discussão principal é sobre como diminuir os efeitos da crise comercial, tornar a cidade mais bonita e atrativa e melhorar a recepção aos visitantes que atravessam a Ponte Internacional da Amizade. Em Puerto Iguaçu, os desafios são um pouco mais complicados, já que não incluem apenas questões locais, mas principalmente temas nacionais, como as restrições impostas pelo governo federal argentino aos viajantes do país. Em Foz do Iguaçu, apesar do sumiço forçado dos argentinos provocado pelas restrições de acesso ao real e ao dólar, o clima é de otimismo em razão da Copa do Mundo de 2014 e também o fato de que os atrativos do país, se bem trabalhados, estarão na vitrine do turismo mundial antes, durante e por pelo menos mais 2 anos após a Copa do Mundo. No Parque Nacional do Iguaçu, que atingiu em 2012 e 2013 a marca de 1,5 milhão de visitantes, já se trabalha inclusive com a meta de 1,7 milhão visitantes. Na hotelaria de Foz do Iguaçu, uma das dúvidas é sobre como manter a alta taxa de ocupação verificada neste ano, tendo em vista a abertura de 3 mil novos leitos na cidade. É o que se diz no ambiente empresarial do tipo de dor de cabeça que todo gestor gosta de ter, que é a respeito de como gerir o crescimento da atividade desenvolvida. É preciso ter cuidado, entretanto, com dois fatores. O primeiro, com o excesso de otimismo, que pode fazer com que cenários excessivamente positivos e irrealistas sejam desenhados, e também com fatores sensíveis que podem reduzir a demanda turística no país, como, por exemplo, protestos, crises internacionais, enfim. Tudo é possível no tocante a uma atividade tão sensível quanto o turismo internacional. No programa de hoje, vamos conversar com Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, e também com o Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz. Nossa página no Facebook é o facebook.com/cbnfoz e também nosso endereço na internet, cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, dia 4 de janeiro de 2014. Feliz ano novo, bom dia! Chefe do Parque Nacional do Iguaçu analisa ano de 2013 e projeta aumento no total de visitantes para 2014. Hotelaria de Foz do Iguaçu ganha novos leitos e prepara estratégias para manter ou ampliar os percentuais de ocupação. E apesar da estiagem no Lago de Itaipu, praias da Costa Oeste foram novamente aprovadas no boletim de balneabilidade divulgado ontem pelo IAP. Paraná ganha 4 novas regiões turísticas e a Ilha do Mel, ponto de atração no litoral do Paraná, está aproveitando estes dias de intensa visitação no litoral paranaense. 11 horas e 6 minutos, CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 9 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste instante, com o tempo ainda instável aqui na fronteira, é de 24 graus. Previsão do tempo para hoje em Foz do Iguaçu e região da Tríplice Fronteira é de que continuemos aí a registrar pancadas de chuvas, embora possamos ter uma abertura no tempo agora no período da tarde. Mesmo assim, existem previsão de pancadas, tanto para o período tarde como noite. Temperaturas entre 20 e 26 graus é o que prevê o CIMEPAR para hoje aqui em Foz do Iguaçu. Já para amanhã, domingo, tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas. Máxima de 29 graus, mínima de 21, previsão do CIMEPAR aqui para a Terra das Cataratas, inclusive aí com possibilidade de neblina no período da manhã, portanto atenção quanto a esta circunstância. Já para segunda-feira, dia 6 de janeiro, dia que marcará para muitas pessoas a volta ao trabalho neste início de ano de 2014, tempo parcialmente nublado com chuvas e trovoadas no período da tarde, máxima de 20, ou melhor, mínima de 20, máxima de 31, ventos que podem chegar inclusive a 43 km por hora. Atenção aí quanto a esta circunstância, aumento dos ventos na segunda-feira. Vamos falar a respeito dos aeroportos agora aqui nas ondas da CBN Foz. O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu está fechado nesse momento para pousos e decolagens em razão das obras previstas pela Infraero ali no local. Já a partir do meio-dia, o terminal deve ser reaberto e a partir daí retomar todos os voos normalmente. Aeroporto de Porto Iguaçu e também de Mingaguaçu, região metropolitana de Cidade Leste, esses dois terminais estão abertos agora para pousos e decolagens. Movimentação na BR-277 para quem está se deslocando entre Foz do Iguaçu e Cascavel, movimento mais intenso no sentido Cascavel. Pessoas que estão saindo aqui da região de fronteira, atenção ao trafegar pela rodovia, passam agora pela Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu, 441 veículos por hora no sentido Foz, 493 no sentido Cascavel. Já em Céu Azul são 322 veículos por hora no sentido Foz, 433 no sentido Cascavel. Vamos conferir agora como está a movimentação na região da Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre Brasil e Paraguai. Informações com Thaís Montenegro. Olá, Thaís. Olá, Guilherme. O movimento é intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre Brasil e Paraguai. Lentidão para quem se dirige à Cidade Leste, do lado do Paraguai da fronteira. Os motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia e para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande e foi com congestionamento. Guilherme? Obrigado, Thaís Montenegro, acompanhando a situação na Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai. Na Ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, por ali temos lentidão na chegada à aduana de Porto Iguaçu. O motorista tem atenção não apenas na chegada à aduana, mas também em outros pontos bastante complicados aqui deste acesso. Um dos casos, para quem está ainda na cabeceira brasileira, atenção aí no acesso à aduana brasileira, na saída da Avenida Morenitas, ali tenha muito cuidado. Tivemos nessa semana, inclusive, um capotamento de veículo neste ponto aqui em Foz do Iguaçu, portanto, atenção com o trânsito neste ponto. Também quem está chegando à aduana argentina, esteja já com os documentos em mãos para agilizar o procedimento de passagem pela fiscalização argentina. Rotatória da BR-469 com a Avenida das Cataratas também é um ponto aí que exige muito cuidado do motorista, especialmente porque a BR-469 sendo a única via de ligação ao Parque Nacional do Iguaçu, hoje temos movimento acima da média na pista da BR-469, que não é duplicada a partir, então, neste trecho federal mesmo, porque antes se chama Avenida das Cataratas, mas a partir da rotatória, o trecho federal não é duplicado, atenção ao trafegar por esta pista. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui em Foz do Iguaçu. Novamente, quem nos traz as informações é Thaís Montenegro. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,40 para compra e 2,50 para venda. O peso argentino está cotado a 0,23 para compra e 0,27 para venda. O Guarani, R$1 compra 1.980 guaranis e 1.860 guaranis são necessários para compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,10 para compra e 3,35 para venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigado, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2 milhões de litros de água por segundo, cerca de 40% acima do normal para esta época do ano, e uma paisagem aí ideal para todos os tipos de passeios e fotografias, isso tanto do lado brasileiro como também do lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, isso tanto no Brasil como no Paraguai, e a visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 14 minutos e o Parque Nacional do Iguaçu fechou o ano de 2013 com 1.518.876 visitantes brasileiros e estrangeiros. Pelo segundo ano consecutivo, a segunda unidade de conservação mais visitada do Brasil ultrapassou a marca de 1,5 milhão de frequentadores entre turistas e moradores aqui da própria região. Na comparação com 2012, entretanto, houve uma leve queda de cerca de 1%, o que pode ser explicado, segundo o chefe do Parque Nacional, Jorge Pegoraro, pela menor ocorrência de feriados prolongados. Em entrevista aqui à CBN, Pegoraro fez uma análise dos números do ano e projetou para 2014 a possibilidade de que até 1.700.000 visitantes passem pelo parque. Começamos um ano de 2013 bastante turbulento, vamos dizer assim, né? Mas acabamos o ano com muitas notícias positivas, né? E principalmente a notícia da visitação também, que não teve influência negativa, né? Nenhuma praticamente, já que nós ficamos aí apenas 1% abaixo da visitação de 2012, que era considerada excelente, né? Então, 2012 nós tivemos 1.535.000 visitantes, e no ano passado, então, 2013, 1.518.000 visitantes. Cerca, Guilherme, de 17 mil pessoas a menos do que no ano anterior. Isso principalmente é evidenciado aqui pela nossa equipe técnica em função dos poucos feriados prolongados que existiram nesse ano de 2013. Então, 17 mil pessoas, tranquilamente, se tivesse um feriado a mais prolongado, né, o feriado de sexta-feira ou de segunda-feira, que a gente chama, né, feriado de 3-4 dias, se nós tivéssemos um feriado a mais em 2013, nós teríamos alcançado aí até o recorde da visitação, que agora fica com o ano de 2012 com 1.535.000 visitantes. Então, um pouquinho a mais de 1% somente a diferença entre esses dois anos. Mas, felizmente, alcançamos a nossa meta. A meta do parque era passar a marca de 1,5 milhão, né, de visitantes, que já é uma marca agora forte para o Parque do Iguaçu. Nós que já tivemos alguns anos anteriores, né, Guilherme, 1 milhão de visitantes, né, vibramos pela marca de 1 milhão de visitantes, agora consolidamos a marca de 1,5 milhão. Pois aí, são realmente números bastante positivos para o turismo aqui de Foz do Iguaçu, essas duas marcas consecutivas, dois anos consecutivos em que se ultrapassa a quantidade de 1,5 milhão de visitantes. Você mencionou a questão dos feriados prolongados. 2013 foi realmente um ano com poucos feriados prolongados. 2014, eu confesso que ainda não verifiquei no calendário em sua totalidade, mas se não me falha a memória, no primeiro semestre teremos inúmeros feriados prolongados e também, claro, a Copa do Mundo de 2014. Como é que está a expectativa para a visitação neste ano tão importante para o turismo brasileiro como um todo? Nós estamos aqui fazendo toda essa análise agora nesse momento também do parque, né, nos números do ano anterior, de 2013, e essa expectativa para esse ano de 2014. E a expectativa é bem positiva, viu, Guilherme? Nós estamos todos aqui otimistas em função dos eventos esportivos, né, que vão acontecer no Brasil aí a partir do mês de junho. Os feriados neste ano de 2014 são melhores do que o do ano passado, então deve haver uma visitação maior aqui, já começando aí com Carnaval, né, Semana Santa, Semana da Pátria, enfim. E o mês de junho e julho, nós esperamos aí um acréscimo realmente maior de turistas, principalmente dos turistas estrangeiros, né? Nós tivemos uma diminuição de turistas estrangeiros nos últimos anos em função, né, de questões como crise financeiras, né, na Europa, no próprio Estados Unidos, que agora vem melhorando também, Japão, e principalmente na Argentina. Estamos muito preocupados com a visitação esse ano dos nossos irmãos aqui argentinos, né, em função das medidas que vêm sendo tomadas para que o argentino não saia do seu país, né, que tenha impostos a pagar quando da sua saída do país. Isso pode atrapalhar um pouco a visitação das Cataratas do Iguaçu nesse ano de 2014. Mas a previsão é otimista. Nós estamos aí calculando em torno de 10% o incremento da visitação neste ano de 2014. Então, o parque pode dar aí mais um salto, né, de 1,5 milhão de visitantes, já consolidado, como eu falei anteriormente, para 1,7 milhão visitantes. se os feriados contribuírem, se também continuar o crescimento da visitação por parte dos brasileiros, né, que vem aumentando significativamente todo ano, a realização de eventos em Foz do Iguaçu, a questão da divulgação, que é muito importante, né, Guilherme, dos nossos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu nos eventos, enfim, na grande mídia, né? Isso tudo, se continuar se confirmando, nós deveremos ter esse incremento aí de 10% na visitação desse ano, podendo chegar aí à marca de 1.700.000 visitantes em 2014. E a gente sabe que o Parque Nacional do Iguaçu, ele é o segundo parque mais visitado do Brasil, entre todos os integrantes do sistema de parques nacionais. E quando falamos dessa quantidade, né, 1.500.000 e 1.700.000 visitantes, a gente sabe que isso distribuído ao longo dos 365 dias do ano não teria por que provocar grandes sobressaltos, digamos assim. Só que o problema que nós temos, principalmente em feriados prolongados, é a grande concentração. Muitos turistas indo no mesmo dia em direção ao Parque Nacional. Como é que está sendo trabalhada essa questão, até pensamento de logística para este ano de 2014, para, havendo um aumento, se conseguir aí dar maior agilidade a essa circulação no parque? Exatamente. Isso também é uma preocupação nossa, uma preocupação da administração do parque, é uma preocupação também de todo o trade turístico, né, da cidade. Os dias que nós temos aí de picos, que a gente chama, né, durante o ano, realmente os feriados prolongados causam um transtorno para a cidade, né, não só aqui no Parque Nacional do Iguaçu, mas para a cidade também. São números expressivos, nós temos que ter uma inteligência, né, de trabalharmos com o planejamento desses dias de maior movimento, né, não só como vem ocorrendo historicamente. Na Sexta-feira Santa, por exemplo, todos vêm ao Parque Nacional do Iguaçu e no sábado todos vão ao Paraguai, por exemplo, né? Então nós temos observado agora uma visitação forte também nesse, principalmente no final do mês de dezembro aqui na nossa cidade, né? Todos os moradores da cidade sentiram isso, fila para ir para a Argentina, fila para ir para o Paraguai, um trânsito maior no centro da cidade. Aqui no Parque Nacional também uma visitação muito expressiva. Então nós temos que trabalhar com planejamento junto ao setor de turismo da cidade, junto à hotelaria, junto às agências de turismo. Quem sabe nós procedermos um agendamento das visitas, né? Nós temos hoje o ingresso sendo vendido também pela internet. Hoje nós temos uma ideia de quantas pessoas podem vir para o parque. Nós temos aí os veículos que vêm pela BR-277, né, que é concessionária também, monitora. Então nós temos que trabalhar exatamente com essa logística, com esse planejamento para nós conseguirmos atender todas as pessoas com qualidade. Nós já estamos fazendo reuniões já com o Conselho do Parque Nacional do Iguaçu. No Conselho nós temos uma Câmara Técnica de Turismo, uma Câmara Técnica de Uso Público do Parque, onde são debatidos esses problemas e as suas possíveis soluções. Então vamos incrementar isso, viu, Guilherme, no início deste ano, para nós fazermos bonito aí no mês de junho, no mês de julho e durante todo o ano de 2014, para todas as pessoas que vierem ao Parque Nacional visitar as Cataratas do Iguaçu, sejam eles estrangeiros ou brasileiros, saiam daqui com uma grande recordação, uma boa visita, uma boa estada aqui na nossa cidade e também aqui no interior do Parque Nacional. Com relação ao projeto da nova trilha, que é algo que já vem sendo planejado há algum tempo pelo Instituto Chico Mendes, como é que está o andamento desta questão relativa ali à visitação nas cataratas? Exatamente, sua pergunta é muito, muito boa. Nós terminamos nesse ano de 2013 a reforma do centro de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, né? Quem acessou o centro de visitantes deve ter notado uma grande diferença, uma grande agilidade, né, na venda dos ingressos. Hoje nós estamos com 20 caixas, 20 bilheterias atendendo os visitantes, com mais ônibus, né, chegaram mais 5 ônibus para a nossa frota. Então, houve uma agilidade maior no centro de visitantes do parque. Porém, nós continuamos ainda com a nossa trilha, né, das cataratas, tão famosa trilha das cataratas, que se nós tivemos no ano de 2013 1.518.000 pessoas, todas elas passaram ali pela trilha das cataratas, pelo menos ali nos seus mirantes principais. Nós estamos com o projeto já praticamente finalizado, Guilherme, posso dizer que 99% do projeto da nova trilha das cataratas já está pronto. É um projeto com uma complexidade muito grande, porque ali naquele local nós temos uma fragilidade ambiental, podemos dizer assim, né? Nós não temos muitos desvios, muitas variantes que podemos usar, porque de um lado não podemos fazer uma trilha muito com muitos materiais, uma trilha muito pesada, digamos assim, em virtude da poluição visual que poderemos causar até para o lado da Argentina, né? Por outro lado, não podemos fazer grandes obras de engenharia por causa dessa fragilidade ambiental de estarmos dentro de uma unidade de conservação. Então, o trabalho foi bastante complexo, envolveu geólogos, envolveu arquitetos e engenheiros também, mas estamos finalizando esse projeto e deveremos estar apresentando agora no início de 2014 para toda a comunidade de Foz do Iguaçu. É um projeto ainda que teremos que ter os recursos, né, necessários para a sua confecção, ou seja, a sua implantação, né, a construção, a implantação dessa nova trilha das cataratas, que aí sim nós vamos poder ter uma capacidade de carga efetiva do Parque Nacional, né? Hoje, quando falamos de 1 milhão e meio de visitantes, 1.700.000 visitantes ou 2 milhões de visitantes, então qual é a capacidade de carga que o parque todo tem? Não é só a questão dos ônibus, não é só a questão dos veículos que trazem as pessoas aqui para dentro do parque, mas também a trilha das cataratas, como você bem mencionou. Então, com esse estudo completo agora, nós vamos ter essa condição analisarmos qual a capacidade real de visitação do Parque Nacional do Iguaçu. Por dia, né, por semana, por mês, por ano. Então, nós podemos chegar nesses números e começarmos a trabalhar esse planejamento melhor com todo o trade turístico aqui da cidade. Palavras de Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, em entrevista que você confere na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito da hotelaria e da gastronomia em Foz do Iguaçu neste final de 2013 e início de 2014. Para Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, 2013 foi um ano positivo e 2014 pode ser ainda melhor. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Um instante só e já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 34 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e assim como por aqui, o ano de 2014 começou com números positivos para o setor turístico no lado argentino da fronteira. Além da taxa de ocupação superior a 80% nos hotéis de Puerto Iguaçu, o Parque Nacional Iguaçu Argentina teve seu melhor 1º de janeiro da história, com mais de 3.300 visitantes no primeiro dia do ano, e em todo o ano de 2013 foram 1.226.000 visitantes no lado argentino das cataratas. Outro dado curioso a respeito do turismo em Puerto Iguaçu no final de 2013 e início de 2014 é a grande quantidade de turistas holandeses que estão ultrapassando inclusive o número de turistas alemães, um dos grupos mais numerosos no que se refere a turistas europeus no lado argentino da fronteira. Um dos motivos especulados para essa alta na quantidade de holandeses é o fato de que a rainha da Holanda agora é uma argentina, a rainha máxima, o que gerou uma espécie de argentinomania no país europeu. E por falar no Parque Nacional Iguaçu Argentino, o horário de visitação foi ampliado na unidade neste mês de janeiro e também na primeira quinzena do mês de fevereiro, com o Parque Argentino passando a abrir mais cedo a partir das 7h30 da manhã, hora argentina, 8h30 da manhã, hora brasileira. CBN Turismo. E a hotelaria de Foz do Iguaçu registrou alta taxa de ocupação ao longo desta semana, impulsionada principalmente pelas festas de virada de ano. Em alguns hotéis, a ocupação foi total, 100%. Em entrevista aqui à CBN, o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Carlos Silva, falou sobre o movimento desta semana e fez também uma análise de 2013 e 2014. Todo esse trabalho é gratificante, porque nós vamos transferir toda a qualidade do nosso serviço para os turistas que estão nos visitando. principalmente aqueles hotéis que têm o produto Réveillon, né? São 4 dias, são 3 pacotes especiais. Esses aí estão com ocupação, claro, quase total. Mas existem ainda aqueles outros hotéis, né, que não têm esse produto e que têm ainda diárias à disposição. E as pessoas podem procurar, podem buscar aí o hotel de sua preferência com o preço especial. E ainda temos algumas vagas, sim. Carlos, fazendo uma retrospectiva até do ano de 2013 com relação ao turismo e à hotelaria aqui em Foz do Iguaçu, como é que você avalia este ano de 2013 para hotelaria e gastronomia? Nós avaliamos muito bem, um resultado satisfatório. Nós estamos hoje operando 27 mil leitos, só temos uma pequena preocupação de que para o ano que vem vamos ter mais 3 mil leitos, ultrapassando a casa dos 30 mil leitos disponíveis em Foz do Iguaçu. É realmente preocupante porque nós temos que também trazer esses turistas para cá na mesma quantidade. Então nós temos que agora rever como vamos transferir a divulgação e da questão do destino do Iguaçu, para que possamos cada vez colocar Foz do Iguaçu na prateleira de todo o turista do Brasil e do mundo. 2013 com certeza é um ano que foi de diversas conquistas positivas e uma integração maior de todo o trade turístico, entendendo que a cidade é a mola propulsora da cidade, da região, é o turismo. Então agora acredito que em 2014 nós deveremos formatar isso com foco mais de objetividade, buscando maior resultado também. Quando falamos de captar novos públicos aqui para Foz do Iguaçu, um dos fatores que nós observamos, inclusive neste ano, foi que o setor aéreo, as dificuldades enfrentadas pelo setor aéreo, a redução de itinerários, aumento de tarifas, isso provocou uma certa retração neste mercado. Há uma aposta bastante forte na questão do turismo rodoviário. Como é que vocês pretendem trabalhar isso para 2014? Nós estamos buscando um trabalho fortemente na questão dos eventos, né? Nós estamos buscando também o turismo rodoviário, não de massa, mas o turismo rodoviário que ele possa ter a mesma qualidade de serviço que nós queremos oferecer a ele. E não tenha dúvida, se a questão das companhias aéreas estão dificultando o acesso ao destino do Iguaçu, nós temos que buscar alternativas. E uma delas, com certeza, é buscar o público final para que ele mesmo busque aí o seu meio de locomoção, principalmente o meio rodoviário. Na última conversa que eu tive aqui na CBN com o secretário municipal de turismo, Jaime Nascimento, eu perguntei para ele a respeito da questão da Copa do Mundo de 2014. Se éramos para estar otimistas com relação ao aumento do número de visitantes aqui na fronteira ou tomar com um pouco mais de cautela. Ele preferiu a cautela. Como é que você, como representante da hotelaria e gastronomia, enxerga esta movimentação que pode vir para Foz do Iguaçu com a Copa do Mundo de 2014? Sim, não tenha dúvida. É muito boa essa observação do nosso secretário, o turismo, no sentido de ter bastante cautela, né? A euforia não pode ser agora, nesse momento, exaltada, porque nós sabemos que tem diversos destinos turísticos no Brasil que também deverão ser visitados. Mas se, porventura, esse público entender que quer vir conhecer Foz do Iguaçu e a região, nós vamos estar preparados aí com toda a qualidade da hotelaria, da gastronomia, do turismo em si, para que eles possam levar uma boa imagem, para que eles possam ter um conhecimento de toda a nossa estrutura e, com certeza, fortalecer a vinda de outros para o futuro aí em Foz do Iguaçu. Palavras de Carlos Silva, presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aqui de Foz do Iguaçu, em entrevista que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 40 minutos e o estado do Paraná conta com 4 novas regiões turísticas no âmbito do programa de regionalização do turismo, coordenado pelo Ministério do Turismo e também pela Embratur. As informações com a repórter Thaís Montenegro. Após um estudo desenvolvido pela área de regionalização da Paraná Turismo, em parceria com as instâncias de governanças regionais, o Paraná aumentou de 10 para 14 o número de regiões turísticas do estado. A mudança e reorganização atende às novas diretrizes do Programa Nacional de Regionalização do Turismo, que prioriza a gestão descentralizada, os investimentos em qualificação profissional e infraestrutura. As novas regiões são Vale do Ivaí, Norte Pioneiro, Cantu-Quiriguaçu e Roteiros do Concan, comunidade dos municípios da região de Campo Mourão. A diretora-presidente da Paraná Turismo, Juliana Vosnica, explica que para se chegar aos resultados finais, foram realizados seminários em todas as regiões turísticas do estado, com representantes regionais e municipais. O objetivo foi informá-los sobre os novos critérios e possibilitar que assinassem um termo de compromisso com o Ministério do Turismo para se inserirem no programa. O resultado deste trabalho foi a adesão voluntária formal de 261 municípios, que se comprometeram a criarem ou fortalecerem seus órgãos municipais de turismo, além da criação de 4 novas regiões turísticas no Paraná, número que passou de 10 para 14. Houve subdivisões nas regiões Norte, Corredores das Águas, Noroeste, Estrada e Caminhos, Centro, além de pequenas mudanças nos municípios que integravam as demais regiões. A próxima etapa a ser desenvolvida pelo Ministério do Turismo junto aos estados será a busca de uma rede de interlocutores municipais, regionais e estaduais para estabelecer o nível de desenvolvimento, que varia de 1 a 3, de cada uma das regiões turísticas e definir as necessidades de investimento de cada localidade. Thaís Montenegro para a CBN Foz. E falando nas regiões turísticas do estado do Paraná, depois das Cataratas do Iguaçu, o segundo atrativo mais visitado do turismo paranaense é a Ilha do Mel, especialmente nesta época de verão. E para evitar superlotação e também não extrapolar a capacidade de carga da ilha, o número de visitantes é estritamente controlado. As informações de Curitiba com a repórter Gabriela Brandalize. A contagem é feita no terminal de embarque de Pontal do Sul, onde os turistas compram os bilhetes para o barco que os levam até a ilha. A capacidade é de até 5 mil pessoas que vão para lá para ficarem acampadas ou em pousadas. Quando a ilha alcança esse número de visitantes, não é possível mais embarcar. Quem pensa em visitar a Ilha do Mel nesta semana deve ligar para as pousadas para ver se ainda há lugares. De acordo com o chefe regional do IAP, o Instituto Ambiental do Paraná, no litoral, Cirus Daldin, a precaução evita que as pessoas percam a viagem. A primeira questão é ligar para as pousadas, porque as pousadas fazem o que são chamados de pacotes, né? Que variam aí de pacotes de 4 a 5 dias de permanência. Então, acredito eu que a maioria das pousadas já estão lotadas, né? Com exceção talvez de campings, e as pessoas devem procurar nos sites, enfim, né? Saber sobre essa disponibilidade. O motivo do controle do número de pessoas não é apenas para a preservação ambiental da ilha. O IAP leva em consideração questões como saneamento e a geração de lixo. O atendimento nessas áreas é limitado, segundo Cirus Daldin. A grande questão dele do Mel, né, da capacidade, é em relação ao saneamento, né, que está agora em discussão a instalação do saneamento da rede de esgoto, né, para a Ilha do Mel. A capacidade também das pessoas circularem nas trilhas e também a questão da geração do resíduo sólido, do lixo, né? Todo o lixo da Ilha do Mel é coletado em carrinhas por pessoas de forma manual e é levado em 2 unidades de transbordo, um na Praia da Brasília e outro na Praia de Cantares. E esse lixo ele é retirado por balsa, né? E essa balsa leva esse lixo até o município de Paranaguá, onde ele vai para o aterro. A ilha também só tem um posto de saúde. Em casos de acidentes mais graves, o paciente precisa ser transportado de barco, o que não permite o atendimento a muitas pessoas ao mesmo tempo. Outro motivo para que a capacidade de visitantes seja limitada. Para quem está na ilha ou pensa em passar alguns dias no local descansando, o chefe regional do IAP no litoral orienta. A primeira questão que eu gostaria que as pessoas entendessem é a questão do consumo de álcool e principalmente nas trilhas, em relação a garrafas de vidro, a long neck, né? Elas têm uma dificuldade de retorno. Nós temos encontrado muitas garrafas de vidro quebradas nas trilhas, na própria areia, né? Pessoas que deixam esse material. Outra coisa também é seguir, sempre andar nas trilhas delimitadas e evitar entrar nas áreas da estação ecológica e do parque, porque são áreas mais restritivas, são áreas com maior número de animais, e ficar alerta em relação a isso. Ele também pede paciência aos veranistas. Nós não temos carro, caminhões, ônibus, ambulância na Ilha do Mel. Todo o serviço, toda a prestação de serviço é feita a pé. Então as pessoas também entendem isso. Há uma dificuldade dos barcos levarem comida, alimentos, água, etc., até mesmo as pessoas, né, nesse período, e que tenham uma certa paciência, porque afinal está indo para uma ilha marítima e não para um resort ou para um condomínio no próprio litoral. A Ilha do Mel é o segundo ponto turístico mais visitado do estado. Perde somente para as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Repórter Gabriela Brandalize. 11:46, e quem está no litoral, nas prainhas da costa oeste aqui do estado, pode ficar tranquilo, já que apenas dois pontos encontram-se impróprios para banho em todo o Paraná, conforme o monitoramento semanal divulgado ontem pelo Instituto Ambiental aqui do estado. As informações com o repórter Lucas Marcondes. O Instituto Ambiental do Paraná divulgou nesta sexta-feira o terceiro boletim que avalia as condições das águas em pontos do litoral e das regiões oeste e norte do estado. Apenas dois locais estão impróprios para banho: Caieiras, em Guaratuba, e Ponta da Pita, entre Morretes e Antonina. Esses lugares apresentaram concentração excessiva de bactérias E. coli. A chefe do Departamento de Pesquisa e Qualidade do IAP, Cristine Xavier, apontou que ligações irregulares de esgoto prejudicam a qualidade da água desses locais. Normalmente é a presença de esgoto ou ligações clandestinas, né, na galeria de água pluvial, ou alguma ligação irregular de esgoto das próprias casas. Na região de Londrina, somente o terminal turístico de 1º de maio é analisado pelo IAP. Cristine destacou que os frequentadores do local também devem ficar atentos com as ligações do sistema de esgoto. Segundo ela, o Instituto não avalia todas as áreas do reservatório do rio Paranapanema. Todas as casas que se encontram na área do reservatório devem ter as suas ligações corretas nas redes coletoras de esgoto. O IAP faz um monitoramento de apenas um ponto no reservatório, que é ali no terminal turístico, né, em 1º de maio, e esse ponto que é monitorado se apresenta em condições próprias para banho. Se existem outras áreas no reservatório, que eu particularmente não conheço, essas outras áreas, elas no momento não estão sendo monitoradas. Então a área que o IAP monitora é própria. Cristine pediu ainda que, ao viajar para esses pontos turísticos, a população observe os dados divulgados pelo IAP sobre as condições de banho. A recomendação, né, que o IAP sempre faz é que o banhista, ao se dirigir a essas áreas, observe a sinalização e que nos locais em que está sinalizado com a bandeira vermelha, ou seja, a água imprópria, as pessoas evitem esses locais, porque nesses locais existe algum risco à saúde. A bandeira vermelha indica que o local está impróprio para banho nos 100 metros à esquerda e à direita da sinalização. Os boletins de balneabilidade podem ser vistos na página eletrônica iap.pr.gov.br. A medição vai ser feita até o carnaval. Repórter Lucas Marcondes. E a partir da próxima quarta-feira, uma das atrações da temporada de verão nas prainhas do Lago de Itaipu será uma unidade móvel do Detran, um projeto educativo que já percorreu inúmeras praias do litoral paranaense. Os detalhes com Thaís Montenegro. O Departamento de Trânsito do Paraná, o DETRAN, estará presente no litoral do estado e na costa oeste, com serviços e atividades educativas a partir do dia 8 deste mês. As ações vão percorrer as praias de Matinhos e Guaratuba, além dos municípios de Santa Helena e Santa Terezinha de Itaipu. No litoral paranaense, a tenda na areia com atividades recreativas de educação para o trânsito estará nas praias de Guaratuba e Matinhos, com ações das 2 até as 6 horas da tarde, com o objetivo de interagir e com conscientizar motoristas, ciclistas e pedestres sobre as responsabilidades nas ruas. Durante a noite haverá atividade da campanha de conscientização Se Liga no Trânsito, Se Beber Não Dirija. Das 8 horas da noite até a meia-noite, equipes do DETRAN percorrerão bares e restaurantes de Matinhos e Guaratuba com abordagens interativas que alertam sobre os riscos de assumir a direção depois de ingerir bebidas alcoólicas. De acordo com o diretor-geral do DETRAN Paraná, Marcos Traade, a intenção é utilizar uma linguagem informal e descontraída para levar a mensagem de que a construção de um trânsito mais seguro depende da colaboração de todos e que o respeito às leis de trânsito é fundamental para a preservação da vida. E interagimos com as pessoas numa campanha que é aquilo que o DETRAN tem de responsabilidade, de incumbência no estado do Paraná, que é desenvolver atividades que digam respeito à educação para o trânsito no sentido amplo. As pessoas também gostam de ser abordadas com atividades interativas e com informações concretas sobre a responsabilidade que tem quando dirigem, né, e tendo consumido bebidas alcoólicas. Em 2012, a novidade é a presença do novo veículo do Detran Móvel na costa oeste do estado, na região de Foz do Iguaçu. A unidade itinerante estará disponível para a população do meio-dia até as 8 horas da noite nas praias artificiais de Santa Helena e Santa Terezinha de Itaipu, às margens do Lago de Itaipu. No caminhão do departamento será possível realizar serviços como renovação da habilitação, segunda via do certificado de registro e licenciamento de veículo, segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, Carteira Nacional de Habilitação Definitiva e permissão internacional para dirigir, além da consulta de pontuação do motorista e da situação do veículo. Também haverá ações educativas com a exposição de capacetes para motociclistas e o esclarecimento de dúvidas e informações sobre veículos, habilitação e infrações. Thaís Montenegro para a CBN Foz. 11:51. E a seguir no CBN Turismo vamos falar a respeito das ações que o Paraguai está estruturando para tentar aí melhorar a imagem de Ciudad del Este junto aos turistas aqui da Tríplice Fronteira. E também vamos falar a respeito do movimento no litoral do estado. Assim como em Foz do Iguaçu, tivemos toda essa movimentação na hotelaria, quase 100% de ocupação em vários hotéis da cidade. Também no litoral não há de que os comerciantes não tendo que se queixar. O movimento foi acima na comparação com o último Réveillon, segundo as informações que chegam lá do litoral do estado. Um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 54 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Temos tempo ainda instável aqui na região fronteiriça e previsão de pancadas de chuvas para todo este fim de semana e também para segunda-feira, portanto, atenção aí com as condições climáticas, não apenas se você pretende aproveitar o fim de semana para passear aqui na região, como também para quem vai viajar, pegar a estrada neste sábado ou domingo. Vamos falar agora do turismo no Paraguai. O turismo no Paraguai estrangulado pela crise no comércio aqui na fronteira. O setor turístico de Ciudad del Este está buscando alternativas para continuar a receber os visitantes que dirigem-se aqui aos atrativos de Foz do Iguaçu e também de Puerto Iguaçu. Integrantes das câmaras de comércio e representantes do receptivo local estão estudando, em parceria com o poder público em Ciudad del Este, medidas para melhorar o atendimento ao turista e também reduzir os casos de abusos e fraudes contra visitantes. Outro ponto abordado é a necessidade de melhorar o aspecto das quadras comerciais próximas à região da Ponte da Amizade, em especial quanto às áreas de circulação e também, claro, quanto à ainda deficiente coleta de lixo no microcentro de Ciudad del Este. E no início desta meia hora falamos a respeito do movimento da virada de ano na hotelaria e na gastronomia de Foz do Iguaçu, com ocupação que chegou a 100% em alguns hotéis da cidade e no litoral do estado, que recebeu mais de 1 milhão de pessoas para a festa de recepção a 2014. O movimento também é de comemoração, este momento também é de comemoração para a economia local. As informações com a repórter Gabriela Brandalize. O ano novo no litoral do Paraná superou a expectativa dos comerciantes, segundo Adalto Luders, presidente da ADETUR, Agência de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Paraná. 2 milhões de pessoas passaram a virada do ano nas praias do estado e as vendas foram boas para quem vive do comércio nos municípios do litoral. As pousadas e hotéis estão lotados até a próxima segunda-feira. Na terça, a movimentação começa a diminuir. Foi bem melhor do que as expectativas aí, né? Esse final de ano, se eu for melhor do que do ano passado, né? Acho que em torno de 10% a 15% maior, né? Hotéis e pousadas, todo mundo lotou tudo, né? Até o dia 6, pelo menos, está tudo lotado. A partir de terça-feira próxima que começa a dar uma acalmada, né? Você já consegue hospedagem melhor, o trânsito já está um pouco melhor também. Segundo Adalto Luders, muitos veranistas estão trocando o litoral de Santa Catarina pelo do Paraná e o motivo principal seriam as estradas. A gente está passando, na realidade, por uma redescoberta do litoral paranaense, pelo curitibano, pelo próprio paranaense, que nos últimos anos aí buscavam muito Santa Catarina. E o problema de mobilidade, de deslocamento para Santa Catarina é muito ruim hoje. Então, melhor vir para cá, que é mais perto e mais tranquilo. Foi feito alguns investimentos, nós temos a 277 que liga o litoral do Paranaense para Curitiba ali, talvez seja a melhor rodovia do estado, né? Que é muito bem conservada, sinalizada, e os os índices de acidentes são bem menores do que da 376, né? Então isso ajuda bastante, né? O pessoal de Guaratuba que ainda está meio ilhado ali, porque de um lado é o ferry boat e do outro lado é o sinaleiro lá de Garuva, né? E a 376, né? Problemas como filas em supermercados e restaurantes, falta de água, trânsito intenso e até falta de gelo ainda acontecem. Mas, de acordo com Adalto Luders, nada que tenha atrapalhado a diversão de quem está ou passou pelo litoral. Você bota 2 milhões de pessoas aqui, óbvio que vai dar problema, né? Faltou gelo, por exemplo, o pessoal que quer gelar cerveja na praia. É, muitos locais ficaram sem gelo. Então a bebida já não ficou tão gelada como nas outras temporadas, mas é em função do excesso de movimento realmente, né? Mas ainda assim, o pessoal tira de letra. Vai se normalizar a partir de domingo, né? A partir de domingo as coisas se normalizam e daí volta tudo normal. A orientação para os veranistas é que nestes dias de muito movimento nas praias, eles tenham paciência com os prestadores de serviço, já que há muita gente circulando, o que pode gerar falhas no atendimento em hotéis, lojas e restaurantes. Repórter Gabriela Brandalize. 11 horas e 58 minutos e confira agora algumas das opções de entretenimento nas casas noturnas para hoje aqui na Terra das Cataratas. E para quem gosta de sertanejo, no Woods Bar, aqui em Foz do Iguaçu, no centro, a apresentação de Alexandre Casarim, garantindo a animação também. Para quem gosta de funk, hoje haverá uma apresentação no Bar Farol, ali na Avenida República Argentina, apresentação do MC Morenox com a Noite da Abstenção. Seja lá o que isso quer dizer. Na ONU Music Hall, hoje música eletrônica na confraria. Também MPB no Iguaçu Boulevard, com a apresentação do cantor Marcelo, com MPB e sertanejo. Na Cachaçaria Água Doce, aqui no centro, Moda de Viola. Este é o cardápio para hoje aqui na Terra das Cataratas. E lembrando que você também pode aproveitar as opções noturnas aqui na região fronteiriça, na Argentina e no Paraguai. Essa aí é uma das vantagens da noite na Tríplice Fronteira. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 4 de janeiro de 2014. Programa que teve os trabalhos técnicos de Christian Kubila, as reportagens locais de Thaís Montenegro. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias locais na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br, onde também este programa estará postado para download e também para que você possa ouvir a qualquer momento. Fique na sequência em rede nacional com o repórter CBN. Logo depois, programa Revista CBN em rede nacional.